Aí GDR, pode crer, é nós, mandando ideia pra essa Boa Vista, que a cada dia vai crescendo mais e precisa se ligar. Eu sou aquele cara que não tem papas na língua, aquele truta que conhece bem a vida de rocha. Então se liga nessa ideia, mas só não vai se iludir, não se iluda com ela, pois a quebrada não é o lugar pra quem procura a felicidade. Dificilmente eu vejo os mano aqui sonhando de verdade, na verdade eu já cansei, chega de mentiras, pois só quem sai perdendo são meus manos que acreditam. Depois de hoje cê não vai mais me esquecer, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Sonhar com o sucesso não é sonho, é de lei, pois é. Deixa eu passar, tô chegando e vou chegando devagar, só pra não embaçar. Aí sou da quebrada sim, mas sou da paz então. E você, bota fé em mim ou não? Ou não, eu sou aquele cara que não tem papas na língua. Se quer saber como funciona é só seguir a rima. Nem sempre tô de cima, mas nunca tô de baixa. Vou já cortar meu saco pelo que esse bode acha. Faz a tua que a minha já foi feita. A correria de hoje à tarde aí, maluco, foi perfeita. Não quero ser demais, só quero a minha moral. Não tô ficando louco, eu só não tô muito legal. Mas e aí, Frank? Fala aí pra nós, irmão. Por que que tu não tá muito legal? Explica aí pra gente. Tem vários manos que não entende nada dessa parada. Quem sofre é a mãe dele que passa a noite preocupada, mas inteirada do que ele, ela já dorme preparada. Graças a Deus eu chego em casa de manhã, dou um cheiro na coroa, dou um abraço na minha irmã, pra daqui a pouco eu tá na ativa novamente. Mas não que eu queira isso pra minha vida eternamente. Vocês botam fé em mim? Então vocês mentem. Quem bota fé em mim é só eu e mais ninguém. Na moral, bota fé em ti também. Não seja só mais um refém, porque eu sei a vontade que você tem. E quem diria eu vendo meu rap na pista? Caranã, Zona Oeste de Boa Vista. Você não sabe de nada e nem eu sei de tudo, mas a imprensa de papel, esse jornal é um absurdo. Nasci pra viver, vivo pra ser feliz, pode crer. Eu sou apenas mais um aprendiz, já vivo aqui há um tempão, ó. É muita treta que cheira pó de vez em quando eu me pergunto: será que eu tô dormindo? Será que eu tô sonhando? Será que esse é vida ou tem alguém nos enganando? Aí, não fiquem preocupados, respostas aparecerão em breve, eu acho. Mas desde já eu deixo aqui meu esculacho. Na quebrada tem menino de ouro, tem menino de prata, que muito doido, gorosado, por besteira ele mata. Eu já não posso confiar mais em ninguém, tem mano que me apunhala pelas costas, eu sei. Eu sou aquele cara que não tem papas na língua. Quer tá comigo, já que tá, então me siga. O caminho é estreito, eu já vou logo dizendo. Ninguém puxa ninguém, é você quem vem entrando. Agora é tarde, relaxa, puxa seu veneno. Eu sou aquele cara que não tem papas na língua. Pode até faltar dinheiro, mas não falta rima, aí. Pode crer, mano. Pode até faltar dinheiro, mas não falta rima. Aí, se você se identificou com essa ideia aí, mano, faz o mesmo, desabafa, mano. O povo tem que saber sua revolta. Você ficar com a revolta presa dentro de você, não vai adiantar nada não, mano. Você faz loucura e não se adianta, morô? Essa é a cena, essa é a cena, essa é a cena, essa é a cena.